Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Resistência Retro Gamer. E esse episódio vai ser um bem diferente, completamente diferente do que vocês ouviram até o momento aqui com a gente. Simplesmente estamos eu aqui e o GameCool, nosso amigo GameCool. Dá um alô aí, GameCool. E aí, pessoal, como o Lu disse, vamos inaugurar um novo projeto dentro do nosso cast, ver se a gente consegue cobrir algumas lacunas de tempo que eventualmente fica entre um episódio e outro. Espero que vocês gostem da novidade. Pois é, e isso aqui é uma coisa bem rebelde, inclusive aos outros membros, eles não estão sabendo de nada. A gente está fazendo uma coisa de experimentação mesmo, a gente vai falar de game music. Muitas coisas a falar sobre esse assunto, né? A gente tem gostos e um pouco de mistura de lembranças e emoções diferentes, tudo relacionado à música no retro game, né? E a gente pensou realmente em falar um pouco de música, não entrar muito no aspecto técnico, que eu acho que até o podcast há uma necessidade de falar de game music de uma forma mais complexa em um episódio especial. E a gente vai falar mais de preferências nossas, de lembranças, de coisas que bateram no passado, que ainda incentivam a gente a ouvir game music, como aconteceu o começo, e o que rola até hoje. Então, vamos lá. Bom, falando de chiptune e tudo mais, você tem uma lembrança do passado relativo, assim, a curtir música, ou é uma coisa, assim, mais recente? Como funcionou isso pra você, GameCool? Cara, muito pouco. Muito pouco, eu, né? Eu imagino que eu comecei a gostar de game music mesmo depois de muito tempo. Eu não conseguia jogar na época do Nintendinho, mesmo do Super Nintendo, Mega Drive, e saber apreciar tanta música igual a gente faz hoje, né? É lógico que naquela época, sei lá, você jogava um jogo do Sonic, você jogava um Streets of Rage, jogava um jogo do Mario, eventualmente coisas da Capcom, da Konami. Você Sim. sentia que tinha uma produção de áudio mais aguçada ali, né? Com uhum. mais qualidade e tal. Mas não era aquela coisa que é hoje, assim, da gente eventualmente parar de jogar. Principalmente os RPGs, por exemplo, que eu gosto de jogar bastante, eu eventualmente paro de jogar, né? Deixo, nem pauso, porque às vezes quando você pausa o RPG, ele pausa a música também, mas eu deixo parado aí pra ficar escutando a música, porque é algo que hoje dá pra apreciar, né? Eu, inclusive, Verdade. Tenho muita vontade de ter um setup de áudio, cara, específico pra poder escutar a música de videogame. Eu tenho algo mentalizado, assim, que quando eu tiver o meu espaço pra poder montar, eu vou fazer isso pra poder curtir as Entendo. Músicas de videogame. Mas eu não tinha, quando criança, essa sensibilidade não, cara. Era só jogar, entendeu? Eu tinha alguns amigos ali que até tinham bem mais isso, assim, eu até não conseguia entender qual a importância tanta da música. Claro que era uma falta de sensibilidade minha com relação à música ali, mas tinha amigos ali que tinham, pô, olha essa música aqui, pra mim aquilo lá era ok, é como os barulhos que eu estou ouvindo, não fazia grande diferença, né? E era uma coisa assim que foi se estabelecendo mais assim até ali passada a adolescência, início ali dos 20 e poucos anos ali, que eu fui, pô, legal isso aqui, né? Acho que não é muito comum esse gosto musical lá nos anos 90, que, sei lá, não sei, tô dando um chute também pela minha ignorância, né? Mas acho que não era assim. E você tem uma lembrança de quando você começou a prestar mais atenção, assim, cara? Cara, eu acho que foi nos arcades. É? Cara, eu particularmente vivi um boom de arcades na região que eu morava com a chegada do CPS2. Aham. Uhum. Acho que os próprios donos de fliperama se animaram muito com a evolução técnica que o CPS2 trouxe para os fliperamas. Inclusive com a adição de franquias ali como Marvel, né? Aquilo atraía muito uhum. o adolescente para o fliperama. Sim. Então, cara, eu acho que eu comecei a gostar, assim, a apreciar mesmo essa questão de música, de videogame. Nessa época, eu me lembro que, cara, o X-Men vs Street Fighter, ou o próprio Marvel Super Heroes, ou o X-Men Children of Atom, o primeiro jogo lá de luta dos X-Men do CPS2, ele já tinha uma música muito legal, assim. A música, ela era algo que nos gabinetes, aqueles Big Blue da Capcom, né? Sim. Eles tinham aquele K-Sound, então dava aquele envolvimento legal. Então, boa lembrança, o K-Sound foi um diferencial aí mesmo, bem eu lembrado. Acho que foi aí que eu comecei a... Opa, cara... aqui legal, né? Não é só jogar. Tem aqui uma parte musical bem feita. Mas assim, também não era uma época que eu ficava, tipo, baixando música pra ouvir, né? Até porque naquela época a própria velocidade de internet que a gente tinha não era tão boa assim. Pois é. Mas eu diria que começou aí. Começou mais ou menos nessa época. Pois é, agora você vê também, a gente falando de arcade, quem nunca jogou, por exemplo, lá nos anos 80, início dos anos 90, um New Rally X e não grudou aquela música na cabeça, né? Cara, não sei se você já ouviu a musiquinha do New Rally X. Sim, sei qual que é. Essa música, cara, ficou na mente das pessoas, assim, e talvez os tons estejam na cabeça de muita gente até hoje, porque era... Aquilo dominava o ambiente também, né? Era um jogo de escapar com o carrinho lá, mas tinha aquela coisa da música que eu acho que mais forte é que o próprio visual do jogo até, né? Sim. E isso era uma característica do arcade. Também tem o seguinte, né? Na questão da música, cara, porque as pessoas pegam lá o cartucho, o CD, ouvem a música e talvez não tenham a ideia de que por trás daquele trabalho tem um compositor, né, cara? Um músico ali que entende muito do negócio e entende do negócio também de extrair daquele hardware o melhor dele para aquela música tocar, né, cara? Tem esse lado também, né? Sim, e esse é um ponto bastante interessante de se pesquisar e algo que hoje eu faço bastante, né? Na medida em que eu vou conhecendo novos compositores, a gente vai tentando entender o que o cara faz hoje, por exemplo, em quais jogos ele trabalhou. Então tem muito cara que, meu, compôs músicas fantásticas, assim, que, tipo, estão na nossa memória e que você vai ver hoje o cara, sei lá, não trabalha mais com videogame, é professor de música. Tem inclusive um compositor de uma música que eu trouxe aqui pra esse cast, que eu olhei assim, o que ele tá fazendo hoje. Hoje o cara, ele tem um estúdio musical no Japão e ele dá aula de violão. Você vê. Então, assim, o cara, meu, o cara é músico. E é isso que é legal. Tipo, muitas vezes eu acho que normalmente você vai encontrar músicos com capacitação técnica de programação fazendo música de videogame. É. E dificilmente você vai pegar um programador fazendo música, né? Porque o cara tem que ter o dom de música, cara. Não tem jeito, não tem pra onde escapar, entendeu? O cara tem que saber fazer conexão das notas, né? Aquela coisa da melodia e tal. Enfim, quem é músico aí vai dar um chapéu na gente, que vai dar um balão na gente, mas entende melhor do que... Porque nós aí, o que a gente quer dizer, mas eu acho que o cara tem que ter uma formação de música muito bem feita pra ele conseguir fazer uma conexão legal, não só da melodia, mas também do que game design tá passando pra ele, né? Do tipo, cara, você vai fazer uma música, sei lá, imagina esqueci o nome da compositora do Street Fighter, mas o cara falou, você vai fazer uma música pro cenário do Brasil, e o cenário do Brasil é uma ponte ali na floresta amazônica, uma cobra, uma árvore e uma cabana, né? É. Então o compositor tem que ter esse feeling, não tem como escapar disso, né? Sim, e também tem o seguinte, da mesma maneira que existem músicos, compositores que têm talento, tem os que não têm talento também, né? Daí você vê um resultado diferente do uso do hardware da composição em si também. Então, não exatamente todo mundo vai ser um grande mestre ali, como um compositor e um músico talvez não sejam tão bons quanto outros que são virtuosos assim no negócio, né? Sim. Também funcionam bem, né, nessa área de videogame, né? Eu acho que quando a gente entra nesse mérito aí da composição e da programação, tem alguns jogos, inclusive, que existem, né, os compositores e os programadores de som. Sim. Então, eventualmente, o compositor não tem o conhecimento de programação, então existe um trabalho em conjunto ali mesmo, né? Sim. De composição e programação de duas pessoas distintas, porque o conhecimento, eventualmente, não está em uma pessoa só. Eles precisam trabalhar em dupla ali para conseguir obter o melhor trabalho possível, né? nem todo mundo era um Yuzo Koshiro que programava desde criança num negócio e disponibilizava os negócios em revista japonesa, né, cara? Sim, né? Manjava então, um monte de música, né? É. Então o cara era um superstar da composição e da programação musical. E você veja só, ele teve ali, né, grandes composições, principalmente muito reconhecido, talvez até o auge dele em Streets of Rage. E na coisa assim da transição pro CD ali pra frente, a coisa já não foi na mesma pegada, né, cara? Talvez ele tivesse ligado tanto no chiptune que, né, chegou na hora de ser uma coisa assim de uma qualidade maior em CD, ele não conseguiu transmitir a mesma pegada que ele tinha quando os jogos eram direto no chiptune, né, cara? Essa, pelo menos, é a minha percepção, assim, não sei se você concorda com isso. Sim, sim, eu acho que, de fato, eu não me recordo de nenhuma grande composição ou de nenhum grande lançamento em que ele estava envolvido que tivesse tanto impacto como foi Actraiser, o Streets of Rage, o próprio Shinobi. Então, de fato, é um cara que trabalhava muito bem com um tipo de composição barra programação, e quando veio a tecnologia nova aí, escorregou, né? Talvez a própria SEGA também não envolveu ele, enfim, né? A gente não sabe o que aconteceu. Exatamente, ou talvez outros compositores, e pela facilidade de colocar uma música em um CD, não que não haja músicas em CD que sejam ótimas, né? Mas talvez a coisa se tornou muito mais fácil, e de repente um outro cara ali se tornou mais barato pra poder incluir ali, porque, pô, Yuzo Koshiro, às vezes, tava o nome dele até na caixa do jogo, né, cara? Sim. Era uma coisa que, tipo, tinha um peso, né? Sim, é uma boa reflexão. Aham, uhum. E cara, tem assim, a gente trouxe alguns jogos aqui, claro que tem aquela pegada musical que a gente apreciou na época e a gente vai discutir um pouco e claro, vai tocar um pouco de música, as músicas vão rolar aqui no podcast, né? Teve alguma coisa assim que você quer destacar assim inicialmente, assim, cara? Uma coisa do passado assim que você tá trazendo agora pra nós aí, pra pessoal ouvir? Cara, eu procurei trazer pra esse primeiro cast de muitos, assim, esperamos. É. Isso foi uma cutucada nos outros membros aí, pra eles se mexerem um pouco também, né? A gente não vai ficar falando de música aqui, não, não é especialista, mas dois ou mais podem falar mais também, sim, sobre as preferências deles, e o que a gente, né, tá fazendo aqui nesse primeiro episódio é dando uma pincelada inicial, mas a proposta pros próximos é meio que sair já soltando música, né? É. Falar diretamente do jogo e da música e tal. Mas eu trouxe algumas referências mais atuais, de jogos que eu terminei recentemente. E algumas referências de jogos mais antigos, enfim, referências que estão na memória durante muito tempo, referências mais clássicas que as pessoas já conhecem, referências um pouco mais obscuras, até para instigar um pouco as pessoas a procurarem aí outros jogos e eventualmente se sentirem instigadas a jogar os jogos que a gente está colocando as músicas aqui, né? Apreciar, né? O que você destacaria do que você trouxe aí hoje? Aí? Tem alguma coisa recente e tal? Como que foi? Cara, eu destacaria Sorcerer's Kingdom. É um jogo que saiu pro Mega Drive. Eu não sabia que esse jogo tinha saído pro Genesis. Ele saiu pra Genesis, cara? Saiu pra Genesis com o nome de Sorcerer's Kingdom. Não Sorcerer's Kingdom. Ah, tá certo. Bem cara, bem. Eu nunca vi esse jogo pra vender. Depois eu procurei no eBay e vi que tem a versão americana pra vender lá. É um jogo que eu comprei seu, inclusive. Ah, é? Tá certo. Se você vai se lembrar. Sim. É, eu comprei esse jogo de você e o nosso amigo Agent Man fez a... Deu aquele tapinha, né? Isso, ele fez o esquema lá pra traduzir pra mim. E, cara, esse era um jogo que eu comprei pra jogar. Eu não comprei pra deixar guardado, assim. Tipo, comprei pra jogar mesmo. E foi um jogo que no começo, cara... Já no começo a música do jogo, ela chama atenção. Mas as músicas da metade pro final do jogo são simplesmente fenomenais. Legal. Cara, dá pra, olha, colocar ali top 5 do Mega Drive. Eu vou... Porra, vou ter que ouvir isso aí, cara. Sério, cara. Dá pra colocar, tipo, top 5 do Mega Drive. Eu trouxe 3 músicas de Sorcerer Kingdom aqui pra gente escutar. Duas com a pegada mais metal, assim, com a pegada mais forte, né? E outra com uma pegada um pouco mais melódica, mas também... sabe, com uma composição bem feita. Então é isso. E desse jogo aí, qual música que você destaca mais, assim, de todas que você ouviu? Bom, antes de falar das músicas, Lu, rapidamente aqui falar o nome do compositor. Certo. Que aparece nos créditos. Esse é outro desafio que a gente tem também quando a gente vai querer buscar um pouco de bibliografia, né? Sim. De rastreabilidade das músicas de videogame daquela época. É que os créditos nos jogos vinham com apelidos, né? Sim, tem muito disso. Então é difícil você, às vezes, identificar quem é o compositor. Então, até pra gente aqui trazer os compositores aí das músicas que a gente vai tocar, de certa forma, é um desafio. Uhum. Mas o compositor aí de Sorcerer Kingdom é o Koichi Shimamura. Ele é um camarada que trabalhou em alguns jogos, alguns mais conhecidos, outros não. Uhum. Então ele tem aqui Tasmania no Master System, Dragon Ball Z. Eu imagino que isso daqui, TGCD, deve ser TurboGrafx-CD. Porque talvez. Tem o Quiz Avenue 3 também. Também tem aquele Linda, que se não me engano é um RPG. Cara, aí eu acho que a outra coisa aqui que eventualmente a gente conheça é Sakura Wars do Game Boy. Uhum. E tem alguns outros jogos desconhecidos. Não é um compositor que tem uma bibliografia, uma gameografia tão grande assim. Mas o trabalho que ele fez no Sorcerer Kingdom foi fantástico. Uhum. E pra gente começar então, vamos tocar aí a música que se chama Glória. Vocês vão poder perceber o que eu tô querendo dizer aí com relação à qualidade das músicas desse jogo. Vamos lá. Qual música mais você gostaria de falar sobre esse jogo aí, GameCube? Bom, vocês perceberam aí nessa música Glória, né? É uma música que ela tem uma pegada mais leve, com ritmo mais tranquilo, e depois ela vai dando uma acelerada pequena, né? Uhum. A próxima música que a gente vai escutar é A Beauty of Emotion, e aqui é uma música que se parece um pouco com a anterior, com a Glória, né? Aham. Uhum. Mas é uma música que ela já tem um ritmo pauleira aí, né? Uhum. Ela, até o volume dela parece que é um pouco aumentado, então tem uma bateria aí que tá bem distribuída dentro da música. E, cara, é uma música que no jogo, ela chega num momento interessante do jogo, sabe? Uhum. É um momento assim que, tipo, meio que acontece um plot twist ali no jogo. Sim. E meio que você fala, meu, caramba, cara, isso não acredito que isso tá acontecendo. Cabe bem a música dentro do momento, digamos assim, né? É, pra dar aquele up, né? Pra dar aquela energia ali. Uhum. Então é uma música que se encaixa muito bem com esse momento, né, do jogo. Certo. We'll be right back. E a última, que se destaca aí do Sorcerer King? Qual que é o momento e o que que passou aí pra você, Nimico? Cara, a última, ela é diferente das outras duas. Ela já é uma composição mais suave, que traz, assim, essa flexibilidade do compositor. Ela tem também um pouco, digamos, rock envolvido aí, mas ela é uma música que começa bem mais melódica, né? Sim. Bem mais pausada, ela traz um suspense no início da música, mas depois ela incorpora também aquela sensação de suspense do jogo, né? Uhum. Porque de fato essa reta final do jogo, digamos, a metade final do jogo, ela traz um suspense aí pro jogador, porque digamos que tudo estava indo muito bem, né? Pra ser verdade. E aí da, digamos, não da metade, talvez no último quarto do jogo as coisas começam a mudar bastante. E aí é bem nesse momento que o jogo, cara, o jogo ele descarrega uma sequência de composições muito bem feitas. Uhum. Você se pega cada vez mais surpreendido pelo game por causa disso, cara. Tipo, meu, você fala, nossa, que música legal. E daí, puta, vem outro, então. E o jogo em si também, ele fica mais encorpado. Uhum. Porque o Sorcerer Kingdom é um jogo que começa muito pequeno. É um jogo que ele exige muito da sua dedicação pra você jogá-lo. Eventualmente você vai começar a jogar e vai morrer pra cacete. Então você precisa, sabe, dedicar um pouco de tempo pra poder chegar nesse momento de escutar essas músicas. Então, sim, eu acho que, cara, é um prêmio pro jogador chegar nessa parte final do jogo, poder escutar essas músicas aqui. Então eu fecho aí a minha lista de 3 músicas de Sorcerer Kingdom com Separate Ways. É uma composição bem, bem legal aí, que mostra essa flexibilidade do compositor. Legal, bem instigante esse título dessa música, né? Separate Ways, aí de repente acontece alguma coisa diferente pra seguir nessa pegada, né? Sem spoiler. Vamos lá, então. Cara, falando assim de música, uma coisa que comigo tá muito ligado a lembranças do passado, assim, não são tantas músicas, mas coisas que marcaram em alguns momentos, né? Como eu disse, a gente não tinha muito aquela ligação, assim, nos anos 90 com música. E uma das primeiras vezes que eu peguei uma coisa assim que foi mais significativa, nem foi de um sistema que eu nunca tive na vida e provavelmente eu nunca vou ter. Eu tinha um amigo que morava muito próximo da nossa casa, que o cara era alucinado por MSX. Era aquela coisa assim de ter tudo que é equipamento possível de MSX, e ele tinha um orgulho daquilo lá. Ele instigava você a ver as coisas do MSX, apesar de ser bastante complexo ali, para quem não conhecia, como leigo eu era, e para quem estava junto comigo ali, com outros amigos que estavam vendo ali. E ele gostava muito de passar aquela coisa assim, tipo, ok, é o visual, mas vejam que ele pegava, fazia uma distribuição de caixas, e era uma espécie de um porão embaixo da casa dele, assim, então dava toda aquela ambientação com aquela música forte nas batidas. E, cara, teve um jogo que ele parece que era uma coisa assim, como se fosse uma repetição, porque a gente queria ver de novo aquela apresentação e queria ouvir aquela música naquele sistema de som. Era uma coisa assim que, porra, foi uma coisa muito marcante pra mim. O jogo é Shaq de Tower of Gazelle. Acho que muita gente já conhece esse jogo. E a apresentação do jogo, ele tem dois momentos bem distintos. Porque primeiro começa numa uma coisa muito sombria. É uma coisa assim que mostra assim, um diálogo com um vilão. Ele tá em meio às sombras, assim. E dois elementos estão conversando, como se fossem dois as seclas dele ali conversando com ele. E começa essa música, assim, muito sombria. E depois dessa parte sombria da música, vem aquela uma coisa dos heróis, né? A música dá uma mudada completa, assim, e vai para uma parte mais melódica da música. E é interessante você ouvir essa música do Shaq, porque você vê a qualidade musical do MSX. Claro, com todos os FM Pack, essas coisas aradas que tem tudo nele, que eu realmente não conheço. O cara falava pra mim aquilo lá, é como se ele estivesse falando japonês, né, cara? Mas ali você via a qualidade musical do MSX, que era estupenda. E se você tendo um aparelho legal ali, uma aparelhagem legal, era uma coisa que te levantava, assim, pô, você tá acostumado ali com Mega Drive, Super Nintendo, coisa assim, né? De repente você via lá e você via um outro modo de música, e essa música é essa aqui, ó. O que mais você traz aí pra gente, GameCore? Cara, eu vou trazer aqui um joguinho. Acho que o pessoal conhece. Eu desconheço alguém que jogou Super Nintendo naquela época e não conheça. Talvez possa não gostar. Mas eu gostava bastante do Uniracers do Super Nintendo. Era um jogo bem for fun, assim. Tipo, cara, era de bicicletinha. Era bicicletinha, né? É um jogo de celular do Super Nintendo, cara. Era um jogo curto, um jogo que tinha poucas corridas. E... Mas era um jogo que eu acho que, não vou dizer que foi da maneira correta, mas a Nintendo meio que quis mostrar que o Super Nintendo também era veloz. Mas era veloz com duas bicicletinhas na tela, né, cara? E... Até o... E o que, que a música traz aí pra você desse jogo, cara? Tem, ele cara, tem um a música, legal, a música é acelerada. É uma música bastante acelerada. É uma música, tipo, dá um rock bacana, assim. Todas as músicas têm um rockzinho legal. É, uhum. Aqui eu vou trazer aqui pra vocês é a música da... É o Second Race. As músicas estão basicamente separadas por First Race, Second Race, Third Race e assim por diante. Todas uhum. elas têm uma batida de rock legal, mas é uma música bacana, assim, eu acho que ela ajudava você a... O Uniracers, pra mim, era um jogo de bater tempo, cara. Uhum. Eu queria sempre ser mais rápido que a minha, digamos, volta anterior, entendeu? Então uhum. a música, ela ajudava a você a, puta, dar esse, digamos, extra mile aí, a tentar fazer uma volta mais rápida. Então vamos colocar aí Second Race, do Uniracers e dá-lhe cornetinha. Legal a música, cara. Sim. Ela é um pouco repetitiva, né? Ela tem um loop, né? Mas, cara... Uhum. Era interessante ouvir esse tipo de coisa no Super Nintendo, entendeu? Não era comum você ter isso no Super Nintendo, cara. Bem interessante mesmo. Cara, o segundo jogo que eu vou trazer aqui, uma ligada a uma outra lembrança também, eu não tinha tanto aquela coisa da música, mas esse jogo, cara, eu não tive o jogo na época, eu só... Nem loquei, na verdade, e veio de uma locadora que eu fui visitar, tipo, vamos ver se essa locadora aqui no meio dos anos 90 vai trazer alguma coisa de bom pra mim, né? Até foi aquela locadora que eu falei no podcast de locadora que eu quase levei porrada do dono porque eu tentei dar um migué lá pra pegar dois jogos que eu queria numa sexta-feira e deixei escondido o papelzinho, né? Mas eu fui visitar primeiro essa locadora, né? E tinha lá aquela coisa do Play Game, né? Tava lá dois meninos jogando. E eu tava escolhendo o jogo. Eu não tava ligado em nada. Mas começou a tocar uma música. E eu, pô, mano, que batida foda desse jogo, né? Qual jogo que é esse? Eu não sabia nem qual videogame eles estavam jogando. Eu percebi que era um Mega Drive. E eu vi um shmup na tela, né? Eu não sabia, não conseguia saber nem qual o jogo que tava rolando ali, né? Prestei atenção ali um pouco ali, esperei a piazada morrer e quando foi a tela título eu soube que jogo era. Era o jogo Biohazard Battle ou Crying, na versão japonesa. E é realmente um jogo para você colocar num som alto, botar para rodar e vale a pena ouvir. Thank you. E o que começa de um jeito a música numa batida, de repente na segunda fase ela tá completamente diferente, ela tem uma outra pegada de velocidade, até porque o jogo acelera em algum momento ali, e ela dá outra pegada na música também. As músicas começam a se repetir com outras nuances durante as fases seguintes. Mas essa aqui é uma pegada bem diferente e mostra um pouco da velocidade do jogo, que o jogo quer imprimir. Ouçam aí. Tá ligado aí qual que é o compositor desse jogo, né, Gimico? Cara, enquanto você falava aí e eu tava escutando aqui a música, eu fiz uma busca sobre o camarada, como eu disse. Às vezes é fácil, às vezes não muito, mas o nome dele é Kenichiro Isoda. O que mais que ele trabalhou aí? Teve algum outro jogo em destaque aí, cara, que ele trabalhou? Assim, no VGM Rips, eles indicam que ele trabalhou no primeiro Is, acredita? No Book 1 e 2 lá? É, na verdade eu não sei se aqui é o primeiro Is, mas aqui tá Is, Ancient Is Vanished. Deve pelo jeito saiu pro X68000. Uh-huh. É uma versão, eu desconheço essa versão, cara. X68000, só em sonho. Então, ele trabalhou nesse jogo e dentro do Mob Games tem outras referências dele. Ele foi um Music Advisor do Astro Boy, do anime. Olha que legal. É, tem essa mistura também. Muitas vezes o cara que fez game trabalhou em anime, coisa assim. Exatamente. Também, né? No Mega Drive ele trabalhou em Fantasy Zone, Darius... Uhum. Na verdade, acho que essa aqui foi nas versões arcade, né? Darius Plus e Darius Alpha. Ele foi, tipo, Music Driver. Imagino que ele deva ter ajudado a desenvolver o driver de música. E ele trabalhou também aqui, cara, como compositor de uma música. Compositor é como escritor. Ele escreveu uma música. Olha que interessante. Do quê? Pelo jeito, ele trabalhou no King Colossus, que também é um RPG do Mega Drive. Ah, sim! Sim, se você pegar o King Colossus, se você perceber ali, fazer uma ligação do King Colossus com o Biohazard Battle, você percebe, cara, que tem uma pegada parecida com a música, assim. É. Aliás, são muito boas as músicas do King Colossus. É um RPG que houve uma tradução também, lançada apenas no Japão, e que vale a pena, cara. Esse jogo aí foi um daqueles que eu me obriguei a terminar, cara, porque eu joguei ele no japonês sem entender piscirica nenhuma. Cheguei próximo do fim e tive que devolver porque o cara quis o jogo de volta, cara. Mas é um jogo que tem uma pegada musical muito boa também. E é uma boa lembrança, as músicas são bem parecidas mesmo. Legal, então, aí. Você vê como eu tenho a identidade do cara, né, sim, cara? Do compositor em dois jogos distintos. Um é um shmup e o outro é um RPG completamente diferente do coisa, mas ambos pra Mega Drive. É, uma identidade musical muito, muito evidente aí, né? Bem, bem lembrado, cara. Muito, muito legal isso aí. E o que mais se destaca aí, Gimico? Cara, agora vem um clássico sem falar muito. Veritex. Não podia faltar, esse, né? No, esse aí no cast, tava marcado já. É, né? No cast de Mega Drive eu falei, cara. Enquanto eu não falasse essa música aqui, não ia sossegar. E, cara, você falou de uma música em específico, né? Deixa eu até entrar aqui, cara. Enquanto você vai falando, eu vou ouvindo aqui. Tem. Não é uma música longa. Talvez, pra muitos, não é a melhor música do jogo. Mas, pra mim, é uma música que, cara, traz essa ambientação espacial muito bem clara, sabe? É, todo o contexto musical. E eu acho que os efeitos que Hitoshi Sakimoto, junto ali do Masaharu Iwata e o outro JKL Furukawa. Parece uma indústria, né? É, JKL, cara, Furukawa. É, a referência que eu encontrei é esse JKL Furukawa. É a coisa do apelido, da abreviação. Sei lá, cara. Eu sei que a gente tem muita referência legal do Hitoshi Sakimoto. Eu, particularmente, tenho uma dele que é muito, muito boa, que é o Final Fantasy Tactics, que eu acho que tem uma das melhores composições ever dentro dos jogos de videogame. Final Fantasy Tactics, cara, é outro nível de composição, seja as músicas de batalha, sejam as músicas de diálogo, as músicas, digamos, de cutscene, né, as músicas de avanço de história, enfim, o Hitoshi Sakimoto fez um trabalho muito legal ali, mas vamos ouvir aí Inner Line of the Planet, Veritex do Mega Drive. Batidona, né, cara? É uma batidona, cara. E aqui também, mais um exemplo que o cara usa os 6 canais FM do Mega, destruindo tudo, cara. É, tipo, você vê que assim, a música sem um canal não é a mesma música. Você vê que, de fato, a combinação dos canais ali é muito, muito bem feita. O ciclo da música, ele é pequeno, né? Tipo, ela deve ter ali mais ou menos uns 60 segundos de ciclo ou menos, depois ela dá uma repetição. Mas é uma música que dá um feeling assim que fala, velho, tipo, essa fase eu não morro, tá ligado? Cara, outro jogo que eu vou destacar aqui, eu acho que até tira um pouco aquela coisa do... Tem muita gente que adora, né, cara, o som do Super Nintendo, né? E vale aquela lembrança de que o artista faz também, né? Tira do hardware aquilo que é possível se o cara tiver um talento, né? E você até citou aí, pouco tempo atrás aí, você falou, e esse é um jogo que me marcou tanto pelo jogo ser diferenciado, quanto pela música, e eu não tinha ideia de quem tinha feito aquela música, era o próprio Yuzo Koshiro. E eu tô falando de ActRaiser, cara, que é um jogo que mistura ali aquela coisa, né, inicial ali, uma música calminha, né, aquela coisa marcante que marca ali a tua mente, que é você fazer a vila ali do pessoalzinho, né, matar os bichos, limpar a área e tal, e ficar tocando aquela música calma, que é essa daqui. É, aquela típica música de vila, né? É, bem, bem village o negócio, sim, né? E o jogo dá uma guinada na hora que você, como deus ali dentro do jogo, né, você manda o herói pra limpar a área também, né? Daí o jogo de uma espécie de um simulator, ele vira pra um jogo de plataforma que você joga com um herói ali, com poderes, com uma espada, você vai enfrentar um chefe, aquela coisa toda, e ele tem uma outra pegada, saquem só. Duas músicas assim que realmente, pô, do Super Nintendo pra mim foi bem marcante. Não, sobre Yuzo Koshiro e Actraiser, eu acho que esse deve ter sido o primeiro grande trabalho dele, né? Eu não... Será que é anterior ao próprio Streets of Rage? Eu não sei, cara, agora no timing aí do negócio. Será? Cronologicamente não consigo vamos tirar de cabeça aqui, não. Então, ó, Streets of Rage é de 2 de agosto de 91 o lançamento. Vamos ver aqui o Actraiser. É 1990. Olha só. Pô, cara, você vê aí, ó. É uma coisa que é anterior ao próprio... É, fez escola, né, cara? É isso aí mesmo, cara. Ele fez o rascunho no Actraiser e daí fez a obra-prima no Streets of Rage. Tesão, cara. Muito massa. Muito massa. E fez muita coisa legal, né, cara? Esse cara aí mandou muito bem. Boa. O que mais se destaca aí, cara? Cara, agora vamos sair aqui dos cartuchos. E eu vou trazer uma composição do PC Engine CD. É. Opa. Um jogo de corrida. É um jogo também obscuro. Eu acho que pouca gente conhece esse jogo. Cara, eu gosto bastante desse game. É um game simples. É, ele busca ter uma sensação de outrun, sabe? Aquela corrida contra o relógio. Uhum. Com um cenário ao fundo, com uma música relaxante e tal. Eu acho que ele consegue, de certa forma, alcançar esse objetivo. Claro, guardando as devidas proporções, porque não dá pra gente comparar com o Outrun. Mas é um título bacana pro PC Engine. É um título que ele não é caro. Inclusive, hoje eu tava dando uma zapeada aí. Tava no bot, né, malandro? É, tem duas cópias disponíveis no Mercado Livre. Então, se alguém se sentir aí motivado pela música, ela se chama Aceal. E é que jogo que é, cara? Tá maluco? Não falou o nome do jogo? Não falei? É o... Não! Road Spirits. PC Engine Road CD. Spirits. Isso. A música se chama Aceal. We'll be right back. Pô, cara, não conheci esse jogo aí não, cara. Fala aí um pouco mais dele, do compositor dessa música, se tiver alguma informação. Cara, como eu disse, o jogo, ele passa um feeling no OutRun. Ele é um jogo mais fácil do que o OutRun. Não é um jogo que o contra-relógio ele é tão desafiador assim. Os próprios adversários também não são. Ele tá mais pra um driving simulator, sabe? Um negócio assim. Uh-huh. Mais pra um relaxing simulator do que um jogo de corrida em si, né? Porque ele... É um passeio de férias, digamos, com um carrinho. Inclusive tem uma faixa desse jogo que ela tem referência ao Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Se chama Ó Brasil, o nome dessa faixa. É. Eu não trouxe essa faixa pra gente escutar, porque é uma faixa que, infelizmente, ela é muito carnavalesca. Ela peca naquele swing carnavalesco barato, entendeu? Que, se eu não me engano, inclusive, você corre em vários estágios pelo mundo. E essa, a faixa do Brasil, ela é quando você tá correndo no Brasil. É um jogo legal, um jogo que entre as fases, tipo, mostra sempre uma imagem de uma menininha, assim, te parabenizando e tal. Sei, cara, vale a pena aqui conferir, não pague muito caro no jogo, que é um jogo que também não vai te trazer uma experiência tão fantástica assim, mas eu acho que vale. Musicalmente valeu a... Vale. E falando do compositor, é o Katsuhiro Hayashi. Ele é um cara que, pelo jeito aqui, ele trabalhou bastante tempo na SEGA. Ele nasceu em 65 e é um cara que fez aí, ó, Hang-On no Master System, Hokuto no Ken no Master System, Rambo First Blood Part 2 no Master System, fez o Hang-On do Arcade, fez Galaxy Force do Arcade, Game Ground do Arcade. Cara, ixi, puta, aí tem mais aqui. Ele, pelo jeito aí, ele teve envolvimento com outros títulos, por exemplo, Forgotten Words do PC Engine, Final Lap to Win também PC Engine. Legal. Virtua Open Tennis do Saturno. Você vê que o cara fez de tudo, velho. Eu até lembro de ter visto aqui uma referência dele interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, enfim, ele fez bastante coisa, cara. É um cara que teve bastante envolvimento com a SEGA no Saturno. Ele trabalhou bastante também. E, e fez um trabalho bacana aí no World Spirits. Algumas músicas boas. Eu acho que foi um desafio, né? Pro cara que saiu ali de um período de trabalhar com um cartucho e pra trabalhar com um CD, né? Acho que para todos os compositores foi uma mudança que trouxe aí um certo desconforto, né? Porque é o que você disse, no CD todo mundo ali se nivelou. Acho que até se nivelou para baixo, né? Porque a questão da programação, de certa forma, poderia ficar um pouco de lado. Mas essa faixa do Road Spirits aí, que a gente tá ouvindo, o A-Seal, demonstra que o cara não perdeu a mão. Muito legal, cara. O próximo jogo, cara, que eu vou trazer é uma coisa assim que eu posso dizer que na época eu realmente, pela ignorância musical, não liguei, cara, as partes, né, pra dizer, pô, que massa, né, tipo, apreciar como deveria ser apreciado aquela música. E, cara, depois de velhaco já, um amigo aí mandou, pô, você já parou pra pensar nessas músicas desse jogo aqui, cara? E eu ouvi, cara, e sabe aquela coisa? Acho que foi, eu poderia dizer até, cara, que é o jogo que me deu, assim, um impulso, um empurrão pra ouvir mais game music, entendeu? E eu tô falando, cara, do Batman do Mega Drive, cara. Tá ligado qual jogo que é? Claro, da Sunsoft. Isso, exatamente. Aquele da Sunsoft, que na versão japonesa vem numa caixinha pequena, tem todo um atrativo diferente, só pela caixinha pequena, um pouco maior que o cartucho, assim. O manual pequenininho e tal, é um adicional legal pra quem faz coleção. E, cara, eu não vou destacar nenhuma música em especial, porque, basicamente, cara, acho que todas as músicas do jogo são muito boas. São bem legais, assim. Eu vou colocar aqui essa daqui pra vocês ouvirem. We'll be right back. o jogo vai seguindo ali aquela coisa uma, bem de action, assim, né? Do Batman e tal, porrada, é, tiro, bumerangue, aquela coisa toda, e as músicas vão se melhorando a cada fase, e tem diferenciais, assim, é, batidas legais, né? E outro que eu posso destacar é essa daqui. Compositor desse jogo, cara, é uma coisa bem interessante você ler um pouco sobre ele, que ele fez músicas para jogos muito interessantes aí, cara. É o Naoki Kodaka. Esse cara, ele fez jogos assim que a gente olhando agora aqui, você começa, talvez você ligue a música, né, a um meio de fazer, assim, porque é interessante a história dele. Ele fez, por exemplo, o Blaster Master, cara, de NES. Porra! Sim, não, saca só. Puta, é muito bom, cara. Blaster Master, tá? Ele fez Spy Hunter, ele fez Faster Quest, ele fez do Batman do NES, cara. Isso que eu ia te perguntar, se era... Eu não sabia. É o mesmo cara. Porque as músicas do Batman do NES são muito boas. Eu tenho uma lembrança melhor das músicas do Batman do NES do que do Mega Drive. Sim. É, mas você veja só, a música do Batman do NES é marcante pra muita gente, né, sim, cara? É tão boa quanto o jogo, né? E isso ele fez em 89 do Batman do NES. Em 90 ele fez do Batman do Mega Drive. Daí ele partiu pra Journey to Silius, Gremlins 2, The New Batch do NES, Super Spy Hunter, fez do Batman Return of the Joker, você vê, é uma coisa meio ligada ao Batman, né, cara? Sim. Super Fantasy Zone, Albert Odyssey 1 e 2, ele fez as músicas também. E daí fez, acho que também uma outra aqui do Albert Odyssey. Ele fez do Albert Odyssey do Saturn e do Super Nintendo. Isso, tá aqui o registrado. Mas olha que interessante, cara. Ele trabalhou em música fazendo coisas sensacionais e parou. Os anos de atividade deles foi de 86 até 2002. Acho que ele foi afetado também por essa mudança, assim, de ideia, né, cara? Ó, ele retirou de 2002 e começou a ser um professor, cara, em Nagoya, num colégio de música, cara. É, o caminho de muitos compositores antigos, né? É, o cara saiu ali pra fazer, ensinar arranjo, produção, composição. Sim. E mudou totalmente a carreira dele. Pô, imagina só, cara, você ter um professor de música que trabalhou em... Os jogos que você curte, cara. Pô. É mais ou menos como você ir pra uma faculdade e descobrir lá que o engenheiro que vai te dar aula é o Neil Armstrong, por exemplo, né, cara? Que foi o que aconteceu, né? Ele saiu da NASA e virou um professor simples como qualquer um e é só o primeiro cara que pisou na Lua. É. Se o cara saca quem que é o cara ali, o cara vai ter outra pegada, outro respeito com, sim, com o profissional, sim, né, cara? Muito massa, bacana. O que mais se destaca aí, GamePool? Cara, vamos lá. É um título que eu curti muito no NES, Roller Games, título da Konami. Opa, esse eu joguei, cara, na época. É. Mas não lembro de nada da música. Mas eu trouxe aqui o título da versão arcade. Eu trouxe legal. A música do estágio de Las Vegas. E uhum. Tem uma panca de gente aqui que é compositor desse jogo, né? Tem Atsushi Fujio, Katsushiro Suzuki, Shigemasa Matsu, Norio Hanzawa, que também se descobriu depois que era um cara que ele se identificava, ou identificavam ele nos jogos como Kazu Hanzawa. Dos compositores do Roller Games, eu acho que é o cara mais notório aqui, porque é um cara que trabalhou desde Castlevania no Game Boy, Depois trabalhou em Simpsons do Arcade, Gunstar Heroes do Genesis, Alien Puta Soldier do Genesis, Guardian Heroes no Saturno, Mischief Makers no 64, Bangayô no Dreamcast. Caraca. O cara fez Astro Boy no Game Boy, Advanced Guardian Heroes no Game Boy, fez Bangayô Spirits no DS e Cine Punishment no Wii. Então, um cara que tem aí um portfólio de música. É uma bagagem foda. Norio Hanzawa é o compositor que eu destaquei aqui dessa música. Vamos escutar ela então aqui. É o estágio de Las Vegas Roller Games, versão arcade da Konami. Vou falar de um jogo agora que, assim, não é o mais brilhante da série. Talvez já estava ali indo já pro final da série original dos jogos, mas muitos, assim, até dizem que talvez seja a melhor trilha sonora da série esteja nesse jogo. É de um cara chamado Toshikazu Tanaka, que é um cara que fez inúmeros jogos ligados ali ao Neo Geo. Eu tô falando do Metal Slug 4. Talvez algumas pessoas, até uma vez eu estava conversando com o Pyron, e ele achou a música, acho que ele estava jogando da versão do CD, era uma música diferente da música do MVS. Então eu vou passar a música da primeira fase do MVS, do Metal Slug 4, que é um jogo que tem músicas sensacionais, e que mostra, assim, uma coisa bem interessante, que a gente conversou sobre no podcast de Neo Geo passado. A gente conversou justamente desse acréscimo de qualidade do Neo Geo relativo às músicas em canais e tudo mais, e mostra, assim, que nem sempre um sintetizador ali, como teve um Super Nintendo, é o bastante para passar uma coisa assim de uma bateria que parece real, ou daquela coisa da guitarra parecer real ali, como tá sendo mostrado aqui nesse jogo, entendeu? Não precisa de uma coisa muito espetacular, era a coisa também do hardware que o cartucho trazia, né? Mas eu destaco essa música aqui. We'll be right back. Acho que não tenho mais nada a acrescentar aqui do Metal Slug 4, do Toshikazu Tanaka, porque ele realmente tá em muitos jogos de Neo Geo. Se eu for falar aqui, vou falar boa parte da biblioteca do Neo Geo pra falar do cidadão. É, ele fez muito jogo de... Eu tô vendo aqui, né? Ele começou ali MSX NES, depois já pulou pro arcade e ficou ali no arcade e no Neo Geo fazendo bastante coisa. Depois fez algumas coisas aqui no Play 2. Fez ali King of Fighters Maximum Impact, que é uma coisa... É um jogo que saiu específico, né? Pra plataforma ali de CD. Não lembro se o Maximum Impact saiu pra arcade. Agora não me lembro. Mas, enfim... Me corrijam aí se eu tiver errado depois. Mas depois trabalhou também em King of Fighters 2006, aí sim, só saiu em plataforma de CD. Metal Slug 8 do Nintendo DS, olha, puta, ele trabalhou no Metal Slug 8. Esse jogo é caro pra caralho, velho. É? É. E pra qual plataforma que é? Pro DS. Ah, massa. É até estranho isso daqui, porra, Metal Slug 8, velho. É, cara, acho que tá errado isso daqui, porque o Metal Slug do DS não é 8. Metal... Ah, não? Não, eu acho não. Deixa eu ver aqui. É, eu posso estar falando uma besteira grande, mas o Metal Slug do DS é o 7. Então, ó, o próprio site aqui, o site que a gente está usando pra como referência, né, que é o Video Game Music Preservation Foundation, que é como se fosse um Wikipedia da Video Game Music, eles erraram aqui, cara, porque... É, o que eu tô lendo aqui, ó, o Metal Slug 8 tá pro PlayStation 4. É, exatamente, cara. Eu olhei isso daqui e fiquei assim, meio falando, porra, será que eu tô bêbado, né? Mas é, de fato, o Metal Slug pro DS é o 7. 8 ainda não saiu. Mas é um cara, enfim, que trabalhou bastante tempo aí na SNK. Legal, bacana. Agora, vive em Tóquio, né? Fala aqui, que agora o cara tá vivendo em Tóquio. Né? Faz sentido. Em Kyoto, faz sentido. Eu estaria por lá também. É. E, bom, pra fechar aqui, eu trouxe um clássico. Esse daqui todo mundo vai gostar. Duvido que não tenha alguém que goste de pelo menos uma música ou não vai lembrar. O cara pode não lembrar do nome do chefe, pode não lembrar do nome do estágio, mas com certeza tem na memória aí uma música de Rockman X do Super Nintendo. O compositor aqui é o Setsu Yamamoto. E, cara, e engraçado que quando eu pesquisei um pouco sobre ele, ele é um cara que ele aparece em algumas referências dos jogos da Capcom como Mr. X. E eu me lembro de ver nos créditos de alguns jogos da Capcom esse bendito Mr. X. E se você olha aqui, ele trabalhou nada mais nada menos do que Final Fight 2, Might Final Fight, Street Fighter 2 do Genesis, Aladdin, Mega Man X, X-Men do Super Nintendo, Street Fighter Alpha do Arcade, Mega Man Power Battle do Arcade, Street Alpha 2, Puzzle Fighter, Pocket Fighter, Rival Schools, Jojo's Bizarre Adventure, Strider. Cara, o cara é incansável, meu. Beat Down, depois trabalhou Phoenix Reach lá do Nintendo DS. Cara, ele trabalhou Capcom Classics Collection Reloaded do PSP. Meu, Resident Evil 5, Tatsunoko vs Capcom do Wii. A lista do cara não para. Tipo, de algum. Cara, Duracell mesmo, hein? É, alguns ele aparece como Special Thanks. Eu acho que, tipo, fatalmente ele deve ter apoiado parte do projeto musical do jogo. Não de forma tão intensa, mas ele apoiou. Mas é um cara que tem uma conexão fodástica com a Capcom. E a música que eu tô trazendo aqui do Mega Man X é do estágio do Storm Eagle. É aquele estágio que tem um chefe que eu acho que ele bate as asas e te empurra pra fora e tal. É uma música, acho que é uma das músicas mais curtas do Mega Man X, mas é uma música muito marcante. Aí vamos escutar então Storm Eagle, Rockman X do Super Nintendo ou Super Famicom. We'll be right back. pra fechar aqui a brincadeira aqui, eu vou destacar aquilo que me trouxe a novidade. O primeiro jogo que eu joguei de Mega Drive, a primeira ligada do videogame. Na época eu não tinha tanto a pegada musical, mas eu tinha que ver desde o gráfico até a música que eu só tinha visto NES na minha vida. Então eu quis começar com um jogo que parecesse legal, embora eu não conhecesse nenhum, né, cara? E esse jogo traz uma pegada muito boa de música, tem transições legais na música. Eu tô falando de Shadow Dancer, até a gente começou um podcast com ela já esses dias aí. A gente vai dar mais uma pegada nela aqui. Vamos lá. Keisuke Tsukahara. Keisuke Tsukahara. É, não fez muita coisa, não, né? É um cara que, pelo menos... Aqui... Pô, até que fez aqui, ó. Shadow Dancer do Arcade, Galaxy Force do Master System, Alien Storm. Ligado à SEGA ali, totalmente, né? É. Shadow Dancer do Mega Drive, da versão do Master System também. Pô, cara, olha aqui, ó. F355 Challenge, que você gosta, cara. Não, mas... É boas então, músicas. Não, então, peraí. Então, tô olhando aqui outro cara, aqui no... Esse videogame Foundation aí, não tem essa... Não tem essa informação? Eu tô vendo no Sega Retro, cara. Ah, tá, no Sega Retro, aí é mais completo. Pô, bacana aí. Legal, cara, F355 Challenge. É boas músicas? É, então, puta, sim e não. Sim e não? Bom, enfim. Virtua Fighter 4 Evolution, Out Run 2 Arcade Version, Afterburner Climax... Shining Force Cross Raid, que eu nem sei qual também que é, não, esse Shining não. Force, cara. É o que me chama a atenção ele ter trabalhado no F355 Challenge, porque eu acho que F355 Challenge, as músicas são cantadas, cara. Sei lá, cara. Mas não combina. Botão. É um jogo que não combina ter música. Não precisava ter música. Ah, não. Era mais a som ali. Né? É um jogo que você tem que jogar com música mute. Tem que ser só som do carro, velho. Ah, até porque você tem que trocar uma marcha feroz ali, né? Ah, e é gostoso você ouvir, né, o som, a parte de sound effects do jogo é muito, muito bem feita, né? A parte de captura ali dos sons da Ferrari e tal, de pneu, enfim, isso é muito bem feito. Pra um simulator, acho que a música é totalmente dispensável. Eu concordo. Né? Mas é isso aí, né, cara? Isso aqui é só um projetinho, uma vontade que a gente tinha de fazer aqui de um podcast um pouco diferente, pra gente abordar uma coisa que hoje a gente aprecia muito, que no passado foi um pouco ignorado, mas hoje é uma coisa que a gente tem... Você deve ter até bastante host de jogos também aí, né, Gimmicu, na coleção, ou você não tem? Tenho. Não tenho tantas, né? Quanto eu gostaria, até porque é difícil, né, a gente encontrar esse tipo de coisa por aqui, sempre tem que importar. Sim. Cara, não dá pra dar tiro pra todo lado, né? Tem que ter um pouco de... Tem que ter muito foco, na verdade, né? Sim, Mas, cara, não é isso... Não é por isso que vai impedir a gente de apreciar as músicas, enfim. Com certeza. Às vezes você colocar o próprio cartucho ali e ir no sound test escutar a música é uma forma de você curtir a soundtrack do jogo, né? Como você disse, é um projeto, a gente espera que ele possa avançar. É o primeiro... Então, estamos abertos aí a críticas, sugestões e opiniões, isso, né? Mandem pra gente, pô, falem menos e coloquem mais músicas, Tipo, deem mais detalhes dos compositores, enfim. Se manifestem nas redes sociais o que vocês acharam, isso, né? Ficou uma bosta, vocês não entendem merda nenhuma. Vale tudo, cara. Vale tudo. Isso aqui é só uma coisa pra sair da pegada que a gente tem de explorar um assunto e realmente focar numa coisa só, assim, que interessante, não tanto no aspecto técnico, mas realmente ouvi umas boas músicas de game. É, e os próximos episódios a gente vai se propor sim a trazer conteúdo mais focado nas músicas e menos na introdução do cast em si, né? Porque a gente aqui também fez um papel aí de trazer um pouco qual é essa ideia desse side B do Resistência Retro Gamer, que é trazer essa parte de videogame music. Então a gente espera que nos próximos vocês escutem mais músicas e menos as nossas vozes. É, e que possam ser outros chucros fazendo, né, cara? Ah, eles se animem também, né? Com certeza, todos serão convidados. Ou não. É isso aí, galera. Valeu aí a brincadeira. Espero que tenham gostado. Um abraço aí. Falou, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais. facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.